Panorama Agrícola para 29 de março de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E vem com tradição gaúcha. Sexta-feira de lua cheia, 29 de março de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Mamãe, me dá R$1 que eu vou pro pagode levar meu benzinho. Na mesa de som estão Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: longe da vista, longe do coração. No programa de hoje você confere: Tubarão e região começam a capacitar a segunda turma de jovens rurais, olericultura e psicultura para a sucessão familiar. Este é o boletim do SC Rural desta sexta. E domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você evitar perdas de grãos, limpe colheitadeiras e veículos de transporte da produção. Uma medida simples que ajuda a diminuir perdas e a garantir a qualidade do grão. É hora das notícias. Integrantes de cooperativas e assentados da reforma agrária apresentaram ao governo do estado e ao BNDES um projeto de ampliação e readequação das cadeias produtivas do leite, frango caipira, suínos e peixes em assentamentos de Santa Catarina a partir da ampliação da produção, industrialização e comercialização desses produtos. Os agricultores solicitaram um apoio financeiro do BNDES e contrapartida do Estado no valor de R$57 milhões. Estão envolvidas no projeto cooperativas de frango, leite, peixes, leite orgânico, hortifruti grangeiros e também de assistência técnica. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com o gerente regional da IPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora, que fala sobre o curso de capacitação em liderança para os jovens rurais, a segunda turma começando na região de Tubarão, em olericultura e psicultura. É a sucessão familiar e planos de negócios sendo desenvolvidos. Luiz Marcos Bora fala também sobre o avanço da psicultura na região de Tubarão e Braço do Norte. Começamos a segunda turma, são 44 jovens envolvidos em duas atividades, a parte de olericultura e a parte de psicultura de água doce. Fizemos o segundo encontro em família com aqueles 28 jovens que iniciaram ano passado. E a avaliação foi muito boa, os pais estão gostando, os filhos já estão fazendo algumas modificações, claro, sempre em parceria com o dono da propriedade, que são os pais, né? Mas assim, está tendo um resultado excelente, o pessoal sai com uma visão diferente, os nossos técnicos estão visitando as propriedades, estão passando assistência, nós temos um médico veterinário que está acompanhando todas as propriedades. Enfim, eu acredito que o pessoal está contente, tanto é que nenhum desistiu até agora, nós já vamos para a sexta alternância, né? Quer dizer, eles teriam mais 3 meses só de participação no centramento, esses 3 dias. Mas a turma que está saindo de lá é uma turma muito boa. Eu acho que a sucessão familiar, se ficar na mão desses jovens, está garantida. O objetivo, Luiz Marcos Bora, é justamente isso, sucessão familiar, capacitação do jovem rural no empreendedorismo, em liderança, para que ele possa dar continuidade ao negócio da família, é isso? Com certeza. O pessoal tem que entender que nós chegamos numa época que nós temos que começar a vir gente jovem, né? E no campo é a mesma coisa, o pai vai 60, 65 anos, e se ele não preparar os filhos, não preparar alguém para suceder a propriedade, ele vai fechar a propriedade e vai embora. E é muito triste a gente ver família de... Eu tenho um exemplo lá de 12 filhos, e está lá o pai e mãe já com 70, 75 anos, e não tem um para suceder a propriedade, e com certeza aquela família no campo terminou com eles, vai terminar com eles. Ninguém quis ficar, talvez até por falta de conhecimento, dessa família que sabia que tinha que preparar alguém, que alguém tinha que permanecer. Agora, esse pessoal que tá começando, esses jovens lá, com certeza eles vão permanecer no campo, todos eles já têm seu plano de negócio. Essa turma dos 28 são turma em cima da bovinocultura de leite, acompanhamento técnico, mensal nas propriedades, parte da administração. Eles já entenderam que uma propriedade rural hoje no século que nós estamos já não é mais uma tentativa e erro. Eles não podem errar mais porque envolve o lado financeiro. Quer dizer, plantou, não colheu, perdeu. Então, ele sabe que é uma atividade hoje industrial. Uma propriedade hoje é uma indústria de produção de alimentos. Se ele não se adequar ao mercado, não saber administrar, não saber onde é que vai investir, não saber o que está dando dinheiro ou não na propriedade, ele pode simplesmente quebrar. E quebrando, ele sobra vender a propriedade e vir para a cidade, às vezes, sem nenhum tipo de colocação, sem uma profissão definida. E lá, a maioria do pessoal que está ficando lá já estão na internet, estão sabendo ver preço, estão comprando em conjunto já. Agora temos essa outra turma aí que já está, já 12 desses jovens, dos 28, já tem um programa do SC Rural, já tem um financiamento, praticamente são 240 mil que vai através do SC Rural, projeto estruturante para esses jovens, quer dizer, eles vão permanecer, sem dúvida nenhuma, na propriedade, agora com mais conhecimento, com mais administração, com mais tecnologia. Bem, a primeira turma que está quase se encerrando, de 28 jovens em bovinocultura de leite, a segunda turma que está se iniciando, em olericultura e piscicultura. Olericultura, é. Agora nós pegamos duas atividades. Olericultura e piscicultura de água doce. Tudo com investimentos, recursos aí do SC Rural. Todos com investimento do SC Rural. Eles ficam lá esses 3 dias, não pagam nada. E parceria com as prefeituras que trazem eles até o centro de treinamento. Sempre em parceria com as prefeituras municipais. E esses 12 jovens que estão aprovando um projeto estruturante em bovinocultura de leite são de São Martinho? Os 12 de São Martinho. 12 de São Martinho, já todos eles já têm o seu plano de negócio. Nós estamos preparando agora os planos de negócio. Nossa equipe está fazendo os planos, fazendo o McMoney. E todos eles já têm investimento de 20, 30, tem investimento até de se não me engano, R$35 na propriedade. Enfim, todos eles estão se especializando na área de bovinocultura de leite, a parte de solo, a preparação de solo, correção, apiqueteamento, compra de ordenhadeira mecânica, melhorando o estábulo. Esses aí a gente não podemos com certeza dizer que eles serão os futuros agricultores da nossa região. Estamos conversando com Luiz Marcos Bora, gerente regional da IPAGRE em Tubarão. Com relação à piscicultura, Bora, parece que tem crescido bastante a piscicultura em Tubarão, Braço do Norte. Com certeza, nós demos um salto aí de qualidade e quantidade. Nós hoje somos o primeiro produtor de peixe de água doce do estado de Santa Catarina. Produzimos ano passado 3.200 toneladas. E crescemos mais de 20% ano passado em lâmina d'água. Isso significa que o próximo ano agora nós vamos passar de 4 mil toneladas de peixe. Nós estamos com uma parceria com a FAPESC, uma pesquisa de um ano, se não me engano, um ano e meio, em 10 propriedades. Estamos acompanhando toda a produção, desde a hora que faz a correção do açude, calcário, fósforo, a hora que coloca água, a hora que coloca o peixe. Nós estamos fazendo análise química da água, do solo e do peixe praticamente todo mês, praticamente não, estamos fazendo todo mês, para acompanhar toda a produção para chegar daqui a 6, 7 meses, quando for despescar, nós sabemos o que aconteceu, o histórico da produção daquele açude, se houve problema de doença, se houve problema de falta de oxigenação, se o solo contribuiu para alguma coisa ou não. Enfim, nós vamos ter aí o sistema de produção de peixe da região sul do estado de Santa Catarina, aí com, não digo 100%, mas com uns 90% de conhecimento técnico para dizer, olha, faz assim que dá certo, não modifica, é isso aqui que tem que fazer, porque nós temos todo um ano inteiro de acompanhamento desses açudes, né, na área do peixe, doença, solo, água e clima não, porque o clima não depende de nós, mas vamos acompanhando, estamos acompanhando dentro do lado, do laboratório nosso lá, todo o acompanhamento dessa parte de produção. Também tem investimento do SC Rural no caso de um projeto estruturante na área de peixe, de piscicultura em Braço Norte? Então estamos praticamente terminando a planta de uma indústria de peixe, de abate de peixe, um frigorífico de peixe. São 28 produtores da Associação de Piscicultura de Braço Norte, mas a região tem mais oito associações. Então esses resolveram encampar o processo, mas ele vai comprar peixe da região toda. É um investimento praticamente de quase R$600 mil, sendo que a metade do SC dinheiro não reembolsável e os outros 50% aí os agricultores participam. Nós temos 60 dias para fazer toda a planta, apresentar o projeto, toda a parte de construção, né? Iniciar. Aí sim eu acredito que nós, além de produzir, nós vamos abater, E com o CIF podemos vender para o Brasil inteiro. E também, num caso específico, podemos uma exportação. Se nós temos CIF, podemos exportar peixe. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Luiz Marcos Bora, gerente regional da IPAGRE em Tubarão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.